Então se liga e segura a bronca. Sistema, já não vivo de ilusão. Quebrei correntes, algema. Cortei pro presente, me preparo pro futuro. Entre milhões desse mundo, me destaco no tumulto. Não seja pela força, mas talvez pela luta. A fé e a coragem dos guerreiros continua a prosseguir a caminhada. E tá de pé na terra, se a vida é uma surpresa. Preparou pra nós a guerra, os convocados periféricos se apresentam pro combate. Derrubo o paredão, atropelando os covardes. Sem massagem, maquiagem, na bagunça, humanidade. Sociedade não me aplaude, porque fala a verdade. Dinheiro não me compra, eu não me vendo que nem puta. Te pisco aos pescoços de rolê na viatura. Na vila tá embaçado, esquisito, sinistro. Domingo só poente, Zé Polvinho faz cochicho. Treta que impera, de baixo pra cima e de rolê, de quebrada. Esperto com as casinhas, a mente abstrata. Um absurdo pensamento, no corpo os coletes, na mão os armamentos. Se não ajuda, não atrapalha, prejudica a caminhada. O que você escolhe, a Bíblia é uma quadrada também. Vivo de bate, um coração cheio de gelo. Minha família é o Brasil, e a favela é meu berço. Da marcha ré, voltar pra trás, não, não. Eu sigo em frente, faço um corre pelo certo. Agir naturalmente, pra que chorar agora? O seu momento de tristeza, se ele pede, você obedece. Tropeçou em sua fraqueza. E hoje o silêncio que ficou, eu sinto a tristeza que restou. Há sempre um vazio em minha vida quando relembro nossa despedida. Abusei, brindei o drink e tomei o veneno. Surtiu efeitos, desacerto que veio à tona. Tempo lento, moe azedou. Vi a viola em caco, tive que optar. Certo pelo certo, ou vegetar sem enterrar. Anjo caído, lança seta. É profissional, na escolta oferece os pratos. As piranha babando pela minha alma. Porém, devoto por trindade, incluindo a herança materna. Meus coletes, anti-ataque faz o opressor cair por terra. Almejei viver tranquilo, expandir o que sei adiante pro grande se tornar. Pequeno, pequeno torna-se grande. Me esquivei das fitadas e das propostas do tráfico. Astuto foi o objetivo, não é pra mim, muito obrigado. Prefiro estar desempregado, mas com a fé de arrumar um trabalho do que puxar seis no fechado, tirando o valete com o X lotado. De corpo e alma e treino essa pra copo na trajetória. Com a eficiência do preço do sonho e não paga farofa. Confirmo e baixo assino os versos vividos. Sou verídico e não minto. E polígrafo é pra político. E os conselhos de experiência é a voz interna que fala. Não combina fala, com você, o ir é o que quer fazer, não faça. Firmão pela ordem, grato pela instrução. Plantão na contenção, sem cochilar que nem falcão. E a árvore da vida ensina que os frutos bons vão-se embora. E pra quem fica o sentimento é o mesmo. Não importa a história, não é fácil se conformar quando a tristeza te toma de assalto. E a glória resgata a alegria com a vida no berçário. De rocha mesmo, primo, meus pêsames aos falecidos. E hoje o silêncio que ficou pra não acordar as crianças dormindo. Pode dormir, filha, pode dormir. Eu sinto a tristeza que restou.